25, decimal 45. Zero 09, approved taxi via Juliet to stand 1111 and if that takes to the vehicle car next to a bin, stand 08 after follow it until stand 11. Okay, we'll proceed via Juliet to stand 1-1 and by stand 8 we'll follow the follow me car, Portugal 019. Poxa, né, 6313, o seu solo foi ao 03, chame o solo em 121 decimal 9, boa noite. Boa noite. Nacional 6313, protected by Alpha, come before taxi Juliet. Roger, get back on Alpha and all the back towards the destination. Azul 4298, desça para 3000 pés. Ajuste 10 no 5. Descendo 3000, 10, 15, azul 4298. Triva Juliet to stand 04. E o 9890 estabilizado INS com aeródromo à vista. E o 9890 complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118 decimal 9. Gente, completando, 1895. Uma boa noite, até mais. Boa noite, bom povo. Azul 4298, desça para 2000 pés, permanece ajuste, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reposto estabilizado. Descendo 2000, autorizado ILS X-Ray da 10, azul 4298. O ajuste é 10 no 5, livre o pouso na 10, vento 170 graus com 0612 de nós. Livre pouso, pistão 10, navio 810. expediente, mas... Zona 0, visual com campo azul 4298. Azul 4298, complete final do procedimento. Torre 118, decimal 95. 295 a torre, obrigado. Chegar. Até, Popô. Salvador, boa noite, Azul 4298, passando externo, baixado, travado. Azul 4298, boa noite, o ajuste é no 015, aguarde a pista livre. Sente no 015, prosseguindo a aproximação, Azul 4298. O Rio 9810, no solo ao zona 0, liberando a direita, chame o solo, 121, decimal 9, boa noite. Sua direita, solo 129, Rio 9810, boa noite. Azul 4298. Livre pouso na 10, vento é 160 graus, meia dúzia de nós. Autorizado pouso no 0, azul 4298. O 4298 no solo 13, ao livrar à direita, solo 219. 219, o solo azul 4298. Solo Salvador azul 4298, livro na foto atrás para cá. 298, táxi via Alfa, repórter da Juliette com ingresso. Prossegue via Alfa, repórter da Juliette, 4298. 98 no 0, portão, é posição 8 aí do parte 3, ok? Júlio, Salvador, boa noite, 3305 da TAM, informação Tango. TAM 3305, boa noite, chega da Mari, autorizado direto ITAP, desça para nível de voo 050. Ajuste no 095. No 095 ITAP, 050, desce para 3305. O custo do bilhete, azul 4298. Segue portão 03, azul 4298, via Juliette. Juliette pro portão 03, 4298. E chamou o sol? É o 4298, somente a título de curiosidade. Essa taxa alfa entre a Índia e a Juliette tem algum motivo para estar fechada há tanto tempo assim e sem obra? É um buraco que tem, que é bem profundo e um material que exige, vem de fora, vem de... É bem complexo mexer aí nesse trecho, mas não tem nenhuma previsão ainda de início das obras. Entendi. Obrigado. Soluciona 3-1-3, boa noite, informação Tango, prossiga, Guarulhos. Prossiga, amigo, eu só podia dizer aí, por gentileza, qual seria a saída pra lá? Eu tenho a cópia completa, 360. Venha. 3-1-3, Guarulhos, nível 360 está aprovado, via Upper Zulu 1-0 até Bridge. Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, Bridge, após prossegue na Upper Zulu 1-6 até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, após direto Trive, após Trive, direto Poços, roda 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após Motiva, da El, transição Motiva, a subida, aciona 5030, controle 120, decimal 8. 360, amigo, decola 10, curva direita, sendo da El, Leda, Motiva. Voa para o Uniforme Zulu no 0 até Bridge, depois Uniforme Zulu no 6 até Bravo até Zulu, depois Trive, depois Posse. Transponder 5030, nosso controle 12058, chama 6303. Correto, 6303, chame pronto, pushback, só no mesmo. Reposta lá, postou, amigo. Salvador, 6310. Portão 1, pushback. 1-0, portão 1 está livre, chame táxi. Livre, puxa, Salvador. Falo retificando 6310, acionamento na posição posterior pushback. Está livre 6310, está livre. Chama o protocolo táxi. Tá. Esquerda, hotel 3305. Gente, hotel 3305, após desvio, autorizar direto Duna. Afirmativo, após o desvio, direto qual a posição? Duna. Duna, obrigado. Atinge o 050, TAM 3305. TAM 3305, ciente, autorizado 2000 pés, permanece ajuste no 095, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 no 095, reporte no X-Ray estabilizado, TAM 3305. Solo Xaner 6310 para vem 165 a bordo tendo Natal com 3 horas e 20. De Alfa, funcionando a torre 118.95, altímetro 1015, Monvoi, boa noite, 6310. Direita, Índia Alfa 895.0, obrigado, boa noite. Júlio, boa noite. 6310, posso manter pronto, espera pronto. Oxenã 6310, está autorizado a decolagem da 10. O vento é 160 graus, 07 nós. Meio decolagem da 10, Oxenã 6310. Utilizado TAM 3305. TAM 3305, ciente, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre. 118, decimal 95. 895, ciente. Na 6310, decolado aos 28. Chame o controle agora, 120.8, boa viagem. 28, obrigado. Salvador, Xangai 6310, decolou, passou 1300 na saída. Xangai 6310, contato radar, subiu, mantenha 350, saída Puca. 350 na Puca. Salvador, boa noite, 3305 da TAM estabilizado. 3305, continue aproximação, reporte marcador externo, trem pouso baixado, travado, ajuste na 05. No 05, reportará. Buenas noches, el Europa 084. 084, good evening. Aeroactive contact level 350 to Madrid. Copy, final level 350, buenas noches, Europa 084. Europa 084, clear to Lima Echo Mike Delta. Madrid, flight level 350. Via Upper Zulu 10 until November Tango Lima, after Upper November 873 until position in Tall, India November Tango Oscar Lima in Tall, after according flight plan route, departure from runway 10 after departure left turn, Puka departure. Papa Uniform Charlie Alpha Departure Puka with Zipar Transition Zulu India Papa Alpha Romeo Transition Scope Code 50335 and Control Departure Frequency 120.8. Copy, final 0350 to Madrid, via Brazil 10 Natal, upper November 873 Intel, flight plan route, runway 10 left turn, Puka departure, depart transition, escort 5035, and departure frequency 120.8, Europa 084. Let's correct Europa 084, come red, push and start. Call you ready for push and start, Europa 084. Salvador, muito boa noite, Otan 3305, livrou. 305, boa noite, táxi livre, Alfa Juliette, portão meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia, Otan 3305. No 246, desça para 2000 pés, permanece ajuste no 0 no 5, autorizado final do procedimento e ele é executado e repasse estabilizado. Em 2000, com 25, vai reportar estabilizado a 246. Quatro, dois, três, cinco, boa noite, chegada bom, se desça para nível de voo 050. Ajuste no 095. 363-10, chame centro Recife, 126-85, alterna, 125-45. 325-25, assim, obrigado. Bom voo. Obrigado, boa noite. Fala na escuta do Tan 3605. Tá sem um balizador aqui no gate 6 e a luz aqui do sinaleiro tá fora pra gente partir a aeronave. Iluminação, é isso? Afirma, tá sem iluminação. Eu vou solicitar aqui o fiscal, só um minuto. Ok, obrigado. Recife 134, the small wing, 24. Autorizado, gol no 246, repasse estabilizado. Positivo, dona autorizada, 126, para trás estabilizado. Fechado 128. Estabilizou o gol no 246. Gol no 246, ciente, complete final do procedimento, chame torre, 118-95. 895, boa noite. Boa noite, bom povo. Gol 1-8-8-2, com 2, baixar travado, 1 milha do externo. Gol 1-2-4-6, livre pouso, pistão na 0, vento 1-0 grau, 079. Deve pousar 1-0, gol no 246. Leave message in station with taxi. Uno 246, no som 843, libera direito, chama o som em 1219. Uno 246, no som 243, libera direito, chama o som em 1219. Salva, Salvador, muito boa noite. Uno 246, levando. 246, Axe de Alfa, guardante da Juliette para ingresso. Alfa, da Juliette, 346. Salvador Azul 4488, informação Tango, Recife 37. Eu não posso ir ao Star. With the ground staff and the combo red taxi, Portal 084. Coordinate with the ground staff and report ready to taxi Porto Europa 084. Copy, coordinating, will report ready to Europa. I will report ready for taxi Europa 084. Quem me chamou Recife, cópia. Nave chamou cópia para Recife. Então 3305. Azul 4488, informação Tango. Azul 4488, Recife 350, autorizado via Peruísque 58, decolada 10 com curva esquerda na subida Puca, Jamo, Caju, aciona 5040, controle 120.8. Prossiga. Posso posição pelo, do autorizado procedimento IRS 4235. Azul 4235, desce para 2.000 pés, azíssima 095, autorizado, final do procedimento ILS, X-Way, reporte estabilizado. 2.000 pés, 095, autorizado, procedimento ILS, X-Way, reporte estabilizado, 4235. Bordo, 4:50, valeu. 156, bordo. Direita, Indy Alpha, atmosfera torre 118, 95, altímetro no 0, no 5, Teu Morroi, boa noite, 6303. 246, via Juliette, observa a liberação do R2 Avianca, após prossegue portão 04 no 246. Via Juliette para o 4 no 246. Gol no 888, boa noite, chegada bom, se desça para nível de voo 050, ajuste no 095. Clear to line up and take off runway 10, wind 160 degrees, 07 knots. Line up, let's take off runway 10, 31. Localizador 104235. Azul 4235, complete final do procedimento, torre 11895. 11895, uma boa noite, bom trabalho, senhorito 4535. Boa noite, bom pouso. Canal 6313 airborne at 541, contact departure 120.8. 1208, thank you, Tom. Torre Salvador, muito boa noite. 4235 da Azul, final de 6 milhas visual. Azul 4235, continue a aproximação. Reporte trem de pouso baixado, travado. Ajuste no 0 no 5. Vou no 0 no 5, assim o farol 4235. Climbing flight level 360, land possible. Fly direct to dial, Ocean Air 6313. Fly heading dial, Ocean Air 6313, thank you very much. Thank you. Go 1170, my arrival, 10 flight level 080, KN81015. Go 1170 number 3 to land at the speed 230 knots. Flight to Ocean Air 6313, possible to fly Motiva. Stand by, Ocean Air 6313. Thank you. Controle, Salvador, boa noite. Trip 5595, contato radar, passando a posição Conde, autorizado direto Bonf, reporte para descida. Ajuste em Salvador, 0095. Direto Bonf, reporte para descida, 5595. Trip 5218, na escuta. Oceania 6313, fly direct Bridge. Fly direct Bridge, Oceania 6313. Quatro, dois, três, cinco, noção 5, 5, libera direito, chama o solo em 1, 2, 1, decimal 9. Direito na posição 2, 1, 9, 4, 2, 3, 5. Trip 5218, chega da Mari, autorizar direto TAP, desça para nível de voo 050, ajuste na 095. Sempre para o 050, da presente ITAP. Sempre na formação alfa, ajuste em Salvador, boa noite, 35293, 435 da Alfa. Campeão 90, 35393 para João Pessoa. Afirmo. 5393, João Pessoa, nível 190, 190 está autorizado, via Golf 677, decolada 10 com curva direita na subida Puca, Jamo Caju, aciona 5036, controle 120, decimal 8. João Pessoa, nível 190, já falou 10, curva direita. Puca, Jamo Caju, 2507, controle 1208, na escola 5033. Curva esquerda, após a decolagem, curva esquerda, o trip 5393, no pátio 3, chame pronto para o chuveiro que sonamento. Curva esquerda, só na ponta, puxa, tá, né? Da 235, mantém a posição antes da Juliette, aguardando o início do táxi do Airbus 330 do Aeroporto. Afirmativo, então, mantenho antes da Juliette, aguardando o táxi do Aeroporto 4235. Falo Salvador, azul 4488, está na 3 para posicionamento. Até localizador. Quase Brasília, Altan 3305, boa noite. Está ciente da informação Alfa, autorização 330 para receber. Não é solo Brasília, é solo Salvador. Boa noite, está 3305. Para Recife, 330 está autorizado. Via Peruísque 58. Decola da 10 com curva esquerda na subida Puca, Jamo, Caju. Puca, transição Caju. Aciona 5044, controle 120, decimal 8. Atenção autorizado 330, Recife, Via Peruísque 58, Puca, Jamo, Caju, 5044, 208, Portão 3305. Portão 62, reporte pronto, pushback acionamento, Portão 3305. Seguinte, Portão 62, chamar a pão, para pushback acionamento, Portão 3305. Zero 084, approved taxiway, Brown 1, after taxiway India and Alpha, Honey Point 110, contact tower 118.95, altitude 1015, a good flight and good night. Copy, April 1, India, Alpha, the runway 10, contact tower 118.95, Europa, 08418. RIP 5218, vetoração para sequenciamento. Curva esquerda, proa 030, limitado pelo localizador. Desça para 3.000 pés, ajuste no 095. Esquerda 030, limitado pelo localizador, desce para 3.000, ajuste 1.015. RIP 5218. O 1170, descendo flight level 050. 050, go 1170. Azul 4488 está com 48 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alterna Natal para o táxi. 048, para ver? Afirmo, 48, 048. Direita Indy Alpha, quando espera a torre 118.95, altímetro no 015, bom voo, boa noite, Azul 4488. 10.15, direita na Índia, torre 18.95, obrigado, boa noite, papai. 0 Europa, ingressa Juliette, portão 08, Azul 4235. Juliette, portão 8, após a Europa, o 4235. Boa, 070, reporte estabilizado. Direita, 070, reportará estabilizado, 3251. Mantém escuta, gol no 888 para o localizador, curva esquerda para o 135, reposto estabilizado. Trip 5595, desça para nível de voo 060, ajuste no 095. Torre Salvador Azul 4488, ponte espera da 10, pronto. Azul 4488, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 170 graus, 059. Ciente, autorizado a alinhar e decolar, da 10, Azul 4488. Localizador 1888. Gol no 888, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 1 no 8, decimal 95. Trip 5218, desça para 2.000 pés. Autorizado final do procedimento ILS X-Way, reposto estabilizado. Reposto